Prefere 6303? Prossiga. Já teria uma autorização para Guarulhos? Você já mandou CHG? É, entrei com a companhia, eles estavam de promodose, eles falaram, entendeu? Ah, tá ok. Vou ligar pro centro só pra confirmar, mas a autorização já tem. Só tô, tô esperando a CHG mesmo, tá? Já, tô aguardando. Para o 3305 negativo TAP é o número 2 da aproximação agora. É 313, a gente acabou de checar aqui com a IS e com o Centro Recife. Por enquanto ainda não temos nada da CHG do senhor. Peço que o senhor entre em contato novamente com a companhia para a gente poder agilizar para o senhor, tá ok? Três zero cinco, reduza para 2109. Nós. Portugal 019, and descending maintain 2,000 feet, altimeter 1016, clear final approach, LS XH runway 10, report steps. Run altitude 2,000, 1016 QNH, and is clear for LS X-ray on runway 10. Call you exactly, Portugal 019. Roger. Então, 3305, vetoração para sequenciamento, mantenha presente proa, o limite é OK. Manterá proa, 3305 para o localizador direita 070, reporta estabilizado. Estabilizado. 3305, desse mantenha 2000 pés, o ajuste na 06. Air Portugal 019, complete final com o now Salvador Tower 118.6. Roger, fully established 118.6, Air Portugal 019. Salvador, boa noite. É Portugal 019. Portugal 019, and clear to land runway 10, wind 3, ainda não temos nada, nenhuma CHG. Vai ser a Perisc 50 mesmo? Afirmativo, próxima cópia. Está autorizado Guarulhos, 360, via Perisc 50. Subida da El, Leda, Eudes. Primeira curva à direita após a decolagem. 55111 é o código e o controle em 1935. Como todo dia. Obrigado, viu? Complete a aproximação, torno à noite decimal meia, bom pulso. A sua transição ficou intercortada. Poderia confirmar por 6-3? Sem problema, pago de novo. Está autorizado Guarulhos 360 via Peruísque 50. A subida será da El, Leda, Eudes. Primeira curva à direita após a decolagem. 5511 é o código, 1935 é o controle. Positivo, autorizado Guarulhos 360, uniforme 50, saída da El, Leda, Eudes, curva direita, o transponder 5511, o controle 1193, puxa 6-3, agradecendo aí pela sua colaboração. 6-3-1-3, cotejamento correto, disponha, chama para pushback acionamento. Positivo, vai chamar. Sou o MG-747 para acionamento na posição no portão 3. Autorizado acionamento na posição, chama para pushback. Autorizado acionamento, chama para push 6-7-4-7. Torre 3305, chama a torre. Afirmativo, agora duas milhas para o Índia Terra. 3305, mantém a aproximação e formarei pista livre. Aguardando. Zero Niner, with information uniform, request clearance to confis at level 380. For 209F, standing by 148 clearance, Azul. 4209F. Azul, 4209F. Right, copy. I did you copy the 4209. You are clear to confins, fly level 380, 380 upper Zulu 16. After takeoff runway 10, turn right and dial departure, dial after Leda and fly direct bridge position, right position, Bravo Romeo India, Delta Echo. And Salvador departure frequency 119.35 and tower 118.60 and squawk code 5514 Azul 4209. Clear to confis on level 32 via upper Zulu 16 runway 10. After takeoff turn right, dial departure, later transition after direct bridge position. Tower Control 119.35, Tower 118.6, Squawk 5514, Azul 4209. Readback is correct. Please, when ready to push and start up, contact now Tower 118.6 for Azul 4209. 118.6 for pushback Azul 4209. Se mantenha nível 050, o ajuste é no 0 na meia. 050 com 0 na meia. Enter. Táxi via Índia Alfa, ponto de espera, chame nessa frequência para decolagem. Acionado na posição para início de pushback FJ 6747. Autorizado no objeto, chama para início táxi. Autorizado, chama para o táxi. Espera, 6313, a linda, cola cabeceira 10, vento 140 graus, 99. Espera, 10. Táxi Objet 6747 com 135 a bordo, 1350, alterna Galeão. Táxi via Indy Alpha no ponto de espera, chame todos, chame nessa frequência para decolagem. Via Indy Alpha no ponto de espera, chame nessa frequência para decolagem, 6747. Quatro, desse mantenha 2000 pés, o ajuste na 096, reporta estabilizado na LS, X Ferreira, piscina 0. Ok, para 2000, reportará estabilizado ao 6224. Pode funcionar. Pronto, no ponto de espera da 10, objeto 6747. 6747, ali mantém. Ali mantém, 6747, na 10. 6313, acionando o código 5511, 5511, chame agora o controle em 1935, a decolagem foi ao 53. boa noite, né? 63 Chanel 6303, boa noite. Acione 5511. Agora sim, contato radar na decolagem, passando 2000 pés, submantenho o nível 360, voe Leda, após Leda Yield. Leda 360, Leda, Leda Yield. Lado 6747, livre decolagem cabeceira 10, vento no 30 graus 79. Livre decolagem cabeceira 10, 6747. Salvador, boa noite, Altan 3178, 5 da Unifor, passa 170 para 150. Altan 3178, boa noite, acione identificação, autorizado de chegada Mari, desse mantenha o nível 050, o ajuste no 0 no meia. Mari 050, 10 no meia, 3178. India and Alpha, Zoom 4209. Objeto 6747, decola 56, chame controle 1935, tem um bom voo. 11935, boa noite, 6747. Controle Salvador, boa noite, objeto 6747. 6747, boa noite, contato radar na decolagem, submantenho nível 340, saída árvore. Até o 340, saída árvore, 6747.